programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Cacate, olha, estamos cheios de novidades hoje. Vamos lá então com a novidade. Primeiro, a gente vai ter um quadro novo no programa, a Dica do Cacate. Opa! Lá no final. Então, para os ouvintes ficarem por aí, se segurem, se preparem, esperem, porque no final tem uma super dica do Cacate. É isso mesmo, vamos lá então. É, e também tem uma outra coisa, tem uma vinhetinha nova, Cacate. Essa aqui, ó. Programa do Cacate. É. Entrou? Não. Entrou, saiu. Programa do Cacate. Saiu, então. Então a gente mostra ela no próximo bloco, que eu tenho que ajeitar o ponto de kill dela. Tudo Mas bem. Tem um outro BG novo também. Esse BG dá pra colocar agora, esse aqui, ó. CT8. Esse é legal. Muito bom. Então agora nós temos dois BGs. A gente vou até deixar esse de fundo. E no próximo bloco, e entre as músicas, a gente já solta a vinhetinha nova. E no final tem o... a dica do Cacate. Antes da gente começar, Cacate, também... Então, primeira participação do DJ Cato. O DJ Cato sempre participa da nossa programação, Cacate. E você lembra que num dos programas anteriores a gente falou a respeito das festinhas que tinha na garagem, lembra disso? Opa, lembro. Os velhos tempos, bom, vamos dizer, né? Os velhos tempos, que a gente punha a lona no portão? Exatamente, o tempo da lona. É, mas o DJ Cato, ele fala o seguinte, ele não é da Zona Leste, ele é da Grande São Paulo. Mas ele fala que na Grande São Paulo ainda tem isso. Ah, que não é de antigamente não, que ainda o pessoal põe a lona no portão e faz a festinha com a coxinha e o Guaraná. Opa, então... tem ainda um momento de continuidade daquele tempo ainda. Sim, e é isso que ele falou pra nós. E aí tem também as festinhas... ó, tá aqui. Na Grande São Paulo ainda tem as festinhas na garagem com a lona no portão. Opa, então é continuidade, porque isso foi um tempo que foi, mas ainda continua, né? Porque nessa modificação, nunca mudou as músicas, ainda não param, tocam, né? E aliás, já que ele falou que tem... ele que pode chamar a gente vai, né, Cacate? É, então. Convida a gente pra festinha na garagem. E, bom, a Erika esteve aqui. A Erika... bom, eu falo a mensagem na Erika no outro bloco. O que o Cacate quis... que o Cacate falou pra gente começar o programa foi com dois artistas que são brasileiros e cantam em inglês, não é isso, Cacate? Exatamente. Então tem o... Folhas? Você pode falar um pouquinho mais deles? É, o Folhas, né? É. Exatamente. O Folhas, na verdade, ele morou aqui perto da Redondeza, onde eu moro, né? Ah, é? É, essa banda aí, é uma banda antiga, mas uma banda muito boa de música e um clássico também. Eles moravam ali e cantavam em inglês, é isso? Exatamente. Eles são uma banda brasileira e cantavam em inglês. Tá. Aí outro idioma, né, dizemos. E outro idioma. E eu também lembrei do Morris Albert, que fez muito sucesso com Feelings, que você também falou que a gente pode tocar pra emendar, né? Exatamente. Então vamos começar com o My Mistake, do como é que fala? Folhas? Do Folhas, vamos Isso lá. Isso aí, vamos lá. Até já! Eu... Hello, smile. programa do Cacate. Eu. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. Again in my life, feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling. Again in my life. Cacate, que bonita essa música, hein? Opa, essa música aí lembra o tempo romântico, né? Naquele bom tempo. É. Mas muito, não... A romantismo ainda continua, né, Cacate? O que você acha? O romantismo continua, sim, claro. É o Morris Albert com Feelings, ele que era de São Paulo, né? Ou é de São Paulo. A música era uma música brasileira, cantada em inglês, mas era uma música brasileira. Exatamente. Pra você ver como tinha coisa boa, né? E tinha. Até hoje tem. E o que eu ia te falar? O Morris Albert, essa música Feelings, na realidade o nome do Morris Albert é Maurício Alberto Kaiserman. Ah, tá. E ele gravou Feelings, que foi sucesso no mundo inteiro em 1975. Exatamente, muito bom, hein? E antes teve o Folhas, né? É, o Folhas, isso mesmo. É, Folhas, né? Folha, é o modo de falar, de dizer, vamos dizer. Que é uma banda da cidade de São Paulo. O Cacate falou que é da Zona Leste de São Paulo. Ela é formada pelo... Hélio Santos Teban, Paulo Fernandes, Oswaldo Malaguti, Wagner Bitão e os quatro se revezando nos vocais. E essa música, se eu não me engano, é de 1972. Opa, o dia que eu nasci. É, foi? 1972. Olha que bacana, hein? Já tô falando a minha idade já. É, mas você já falou aqui. Você falou aqui na... Acho que foi num dos programas. Você falou que tem 44, né, Cacate? Isso. É, tá jovem o Cacate. Eu, 44, já com esse vozeirão. Exatamente. Ainda estou na... Estou jovem ainda, na verdade. É. E vi muitas coisas boas. E peguei uma fase também especial naquele tempo. Como houve essa coisas boas que ficaram no tempo marcado, né? É, eu só eu trouxe também um pouquinho pra vocês aí. É, toda semana. Exatamente. Toda semana o Cacate faz... Olha, eu vou te falar, pessoal. Vocês têm que dar muito valor pra esse aqui programa do Cacate. Porque o Cacate tem um trabalho pra achar essas músicas, cara. Porque a gente vai lembrando na hora, né, Cacate? Puxa vida, do fundo do baú pra poder pegar essa montagem de antiguidade pra fazer uma formação, pegar aqueles mais que fizeram sucesso das bandas. Isso leva o quê? Um bom momento de tempo e, digamos, de paciência pra poder colocar essas músicas pra os ouvintes ouvir e se valorizar, porque é uma música muito boa, viu? É difícil. Muito difícil. Produzir o programa do Cacate não é fácil. Bom... Eu lembrei de uma coisa, Cacate. Essa música que a gente tocou por último, Feelings, e tanto a do Folhas, ela me lembrou muito a história da Joke, que inclusive você cantarolou junto, né? Exato. Do Bee Gees, é isso, né? Isso. Então vamos colocar a história da Joke? Então vamos lá, então. E depois a gente coloca aquela outra que você tinha indicado, Procol Harum com Whiter Shade of Pale, pode ser? Vamos lá, então. Então, mais um bloco para vocês continuarem nesse clima romântico com o Cacate, né, Cacate? Ok. Programa do Cacate. Eu. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I looked at the skies, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I'd finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. Programa do Cacate. Eu. Harder. kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Ah, Cacate, que música linda, hein? Boa música. Essa música aí me lembra uma história muito magnífica. Na verdade, isso aí é uma montagem especial, tá? Essa música aí, ela virou clássico e virou até na Escala FM, ela entrou como clássico. Ficou edição especial. Ah, aquelas músicas que faziam orquestradas, né? Exatamente. Só o instrumental, né? Muito boa mesmo. Ah, aliás, boa observação, Cacate. Por quê? Porque essa música, eu vou até repetir, vamos colocar o órgãozinho dela de novo, Cacate, pelo seguinte. Vamos lá. O que você acha, você, na sua opinião, de crítico musical, que você é, né, que você conhece muita crítica, o que é mais característico nessa música, Cacate? O órgão ou o vocal do cara? Vamos ver. O que você acha que... O que você diria que identifica mais essa música? Esse órgão, Hammond, que é um órgão Hammond, ou o vocal da pessoa, do vocalista? Ou as duas coisas? Bom, vamos lá. O que acontece? Essa música aí, na verdade, pra você ver só a abertura da música, ela já entra com órgão. Depois vem um vocal extremamente forte. Bom, e nisso que você vê, essa música, até hoje, o significado dela não tem... Não tem quem não gostar de uma música dessa. Não tem fim isso aí. Isso aí é uma coisa que vai ficar. Muitos que pegar essa música que tá tocando, essa versão dela, fizeram uma homenagem pra essa música. Só tocada. O que que fizeram? Fizeram tocada. Eu vi um vídeo na internet. O que que acontece? Eles fizeram um estúdio e colocaram uma orquestra com um violino pra ela entrar. Pra tocar essa música. Magnífico. Quando deu aquele assim, parecia lindo. Não tem como não falar. Então, e aí por que eu tava falando disso? Porque essa música, ela é uma música antiga já, né? Uma música clássica, né? Ela é de 1967. Nossa. E agora, em 2009, se eu não me engano, ou vamos colocar aqui, 30 de julho de 2009, para ser mais precisamente, segundo me diz aqui a Wikipedia. O que aconteceu? Essa música originalmente, o único que ganhava direitos autorais dela, que ganhou dinheiro, vamos dizer assim, em cima dela, foi o vocalista da banda. A música foi registrada só em nome do vocalista, que era o Gary Brooker. Aí o que acontece? Depois de 1967 até agora, 2009, o organista, que é o cara que toca o órgão nessa música, brigou na justiça e só agora ele ganhou. Então agora ele é coautor da música e agora, depois de velhinho, ele ganha 40% de todos os direitos autorais dessa música. O que é realmente, na minha opinião, independente de eu achar que se o cara... A gente, por exemplo, faz esse programa aqui por amor à música. Se o cara faz programa por amor à música, mas ele tem que ser recompensado. E esse cara só foi recompensado mais de 30 anos depois. Pois é, verdade mesmo, tá vendo? Tudo... Porque essa música é muito característica, o órgão dela. O vocal é muito forte, mas o órgão é muito característico, né, Cacate? O debugamento que você aí falou, realmente, você vê, a música foi tão famosa, tão tocada, e até hoje essa música ficou uma história. Sim. E ficou uma história, assim, enfim, como um, ficou num arquivo guardado, que na Escala FM fizeram dela clássica. Fizeram dela clássica. E até hoje a música não tem fim mais. É, bom, antes teve o Bee Gees, né, com I Started the Joke, que é uma música conhecidíssima também, né, e que não tem os vocais do principal vocalista do Bee Gees, que era o Barry Gibb. Essa música é o vocal do irmão dele, que é o Maurice Gibb. Muito bonita a música também, né, Cacate? Muito boa mesmo. Vamos continuar nessa praia, só que agora para uma coisa mais viajante. Assim, só pra gente fazer um aviso à Érica, Cacate. A Érica veio aqui na sexta, no estúdio da Sens. Isso. Marcou a visita aqui e ela também... Ela gosta muito de rádio. Ela é de São Paulo, da Aclimação ali, Aclimação Vila Mariana. Exato. E ela gostaria muito de saber a respeito de dois programas como a gente começou. O Sens Wave... Que é aquele programa de música viajante, né, Cacate, que eu, Max Tab, ajudo a produzir. E outro é o seu, que ela quer saber como surgiu a ideia de fazer o programa do Cacate. A gente não sabe, né, Cacate? A gente simplesmente começou a gravar um dia. Bom, é o que você estava dizendo. É, foi a amizade que nós tivemos. Amizade, né? E o destino encontrou, porque eu gosto de música, como você conhece música, sim, também. Sim. O que aconteceu? Mas você conhece mais que eu. Vamos observar. Você conhece mais que eu. É que eu sou um pouco mais antigo, né? Não que eu sou tão velhinho, ainda tô novo ainda. Mas nós, digamos, em parte, e nesse confronto de conversar, eu tava atrás de muitas músicas. Uh-huh. E até hoje, o destino das músicas... Que uniu. Uniu. Porque, na verdade, a música é a raiz da vida. É verdade. É interessante isso aí. Verdade. Está dentro do argumento. É uma coisa magnífica. Você acha que é a manifestação artística mais importante, né? Eu acho também. É, um bom gosto pra música é difícil. É. Vamos falar logo assim. Verdade. Porque pra ter um interpretamento fundamental e conhecimento, não é qualquer um, não. Sim. É difícil. Raramente você vê, porque hoje nós estamos atravessando uma geração especial. A juventude que vem hoje quer até reconhecer isso. Quer. Porque isso foi bom e ficou marcante e não tem fim. Verdade. Eles vão voltando tudo de novo. E as gravadoras querem pegar tudo isso e fazer, claro, regravar tudo de novo, porque sabe que é uma edição especial. Verdade. Aí nessa praia, então, já que. Beijo pra Érica. Érica, muito bacana. Sempre que a gente conversa, tem assim discussões de política e pá e outras coisas muito em nível muito alto. Então, eu queria falar agora que essa música do Bee Gees, ela tá num bloco do Sens Analógico, que é o outro programa aqui da Sens, que ele vai ao ar todo dia às 14 horas, tá bom, Cacate? Vamos lá, então. Então, a gente tocou que vai no Sens Analógico. Eu queria também fazer outro jabazinho do programa... do programa Wave. A gente vai tocar duas músicas agora, que elas são muito... muito calmas, como a gente tá falando de todas essas que tá tocando nesse programa, que é um especial disso. Aliás, só pra gente situar o ouvinte, pra não ficar uma coisa, é o programa 12 da primeira temporada, é isso, Cacate? Exatamente. Vamos confirmar isso aqui, só pra pro ouvinte da Sens não ficar sem a informação? Programa 12 da primeira temporada, é isso mesmo. Então a gente vai tocar Seals and Crofts com Summer Breeze. E a próxima, que também é meio viajante, no nível do Sens Wave, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 11 da noite, tem as reprises também, mas ao vivo ele vai ao ar toda segunda às 11 da noite. Então, às 23 horas. Então a gente vai tocar nessa praia do Sens Wave, o Seals and Crofts, que o Cacate indicou, e a segunda música, o Cacate indicou mais ainda hoje quando chegou, a gente vai tocar Summer Breeze pra começar, tá ok, Cacate? Vamos lá, então. Programa do Cacate. Eu. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. the paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Sweet days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile of Wayne in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Grama do Cacate. When you break, como sempre. Ah, que música linda, hein, Cacate? Opa, desculpa, agora sim. Agora pode falar, tava fechado aqui. Tá fechado? Saiu? Ah, agora já abriu. Mas pra mim aqui não saiu, não. Não, mas tá saindo aqui, Cacate. Ah, não, é porque eu mudei aqui. Pronto, agora vai sair. Aí. Opa, agora saiu. E antes do Cars com Drive. Muito boa mesmo, hein? Teve o som do... Até esqueci agora que... Vamos é... lá. Teve o... É... Deixa eu pegar aqui. Tá, tá gostoso, Chico? Vamos lá, tá bom. Nem me ofereceu o chocolate. Antes tava... Eu só descobri que você tava... comendo porque eu ouvi aqui. Não, os estralhos da... Ah, tá certo. Você nem me ofereceu, Cacate. Opa, que maldade. Mas tá aqui, tem bastante aqui. Chocolate pra todo mundo aí. E antes de... Vamos lá. O Susan Crofts com Summer Breeze. Tá. Agora o Cacate sempre... Olha, Cacate, desde que a gente começou esse programa, você fala pra gente tocar o I Just Called to Say I Love You do Stevie Wonder. Opa. Já que a gente tá fazendo esse bloco de músicas bem românticas, vamos tocar essa? Vamos lá, então. Então, até já. Opa! Eu acho essa música tão legal. No New Year's Day. Eu. To celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what I love you. programa do Cacate. Eu. Stevie Wonder, Stevie Wonder não, Cacate, desculpa, olha o Lionel Rich aí, Lionel ó. Lionel Rich, ou Nylon, né? Demais, né, Cacate? Muito boa mesmo, hein? Musicão dele, eu gosto bastante do Lionel Bacana. Rich. E antes a gente também, outro que eu gosto muito, Stevie Wonder com I Just Call to Say I Love You. I Just Call é boa também. Muito boa, né? E o que eu ia te falar? Só pra lembrar que hoje tem novidade no programa do Cacate. Antes do final do programa do Cacate, a gente vai fazer a Dica do Cacate. Tem até vinhetinha, Cacate. Opa! Então, no final, vocês fiquem por aí, meus queridos ouvintes, que vai ter a Dica do Cacate. Vamos lá, então. E o que eu ia te falar? Aí, como tava tocando o Lionel Rich com All Night Long, eu lembrei muito de Commodores com Night Shift. Oba, vamos lá, então. On the Night Shift. Vamos tocar Commodores e depois... a gente tava numa discussão aqui, os nossos ouvintes podem nos ajudar. A gente vai tocar o Earth, Wind and Fire com Fantasy. E a gente tá na dúvida se a gente já tocou essa música. Se a gente não tocou, a gente vai tocar. E se a gente já tocou, a gente vai tocar de novo. Não, muito boa. Vamos tocar sim, claro. Porque a música vale ótimo. A pena ouvir de novo, né? Oba, clássico. Então, é isso. Commodores com Night Shift e o Earth, Wind and Fire com Fantasy. Anuncia aí pelo menos o Commodores, Cacate. Vamos lá, Commodores. É como? Commodores, hein? Como? A banda que você passou. Como? Commodores? Commodores, hein? Como? Tô brincando, então, Cacate. Vamos. Eu. We'll be right back. Essa música é fantástica, Cacate. Muito boa mesmo. Isso aí veio uma edição especial. E, na verdade, essa música aí, complexamente, ela mexe com o argumento da pessoa. Ela fala uma passagem que vem acima do além, vamos dizer. É verdade, não? E a produção é impecável, né? Muito boa mesmo. Earth, Wind and Fire, com a Fantasy. Exatamente. É demais, olha, eu vou te falar que, meu, essa música, Earth, Wind and Fire com Fantasy, é de 1977. Mas ela é uma música que não tem idade, porque ela é tão boa, mas tão boa, que é eterna, é eterna. É, essa música já entrou no álbum do Record, na verdade, das músicas de edição especial de hoje dos especialistas, porque foi uma música muito trabalhosa pra ter que ter muita voz, pulmão, coração. Você viu o esforço pra fazer essa música aí. Não. E ela vale a pena. Vale. E fica guardada no baú e não tem fim, isso aí. Você sabe que tem uma curiosidade, que eu sou apaixonado por essa música e sou muito fã de Earth, Wind and Fire. Não. E esse álbum que tá essa música, que chama All in All, álbum premiadíssimo do Earth, Wind and Fire, ele teve a inspiração pra essas músicas, o Maurice White, que é o vocalista do Earth, Wind and Fire, o principal, porque são vários, é uma banda vocal, né? Foi uma viagem que ele fez para a Argentina e para o Brasil. E teve a inspiração para fazer essas músicas, incluindo Fantasy. Você vê como é que é? Coisa genial, né? E até hoje, essa viagem não tem fim. Ficou uma edição, essa música vai atravessar muita geração. Escuta o que eu tô te falando. Quem ouvir essa música vai querer sempre ouvir. Porque ela traz uma elevação muito profunda. Uma energia ótima. Exatamente, Cacate, muito boa. Agora, a gente tem a novidade do programa de hoje, a dica do Cacate. Então, vou soltar a vinhetinha e a gente vai conversar um pouco sobre o que hoje, Cacate? Cinema, né? Exatamente. Então, vamos soltar a vinhetinha, peraí. Dica do Cacate. Cacate, você vai indicar o que pra nós? Um filme, é isso, Cacate? Opa, aqui um filme que está aqui na lista aqui, Mercenários da Galáxia. Mensageiro da Galáxia. É isso aí. Isso mesmo. Aquele que você falou que tinha isso. É o filme de 1980, exatamente, né? Exatamente. Aí que tinha o Cowboy do Espaço, é isso? O Cowboy e o Largatão, né? O Lagartão, ele era do bem ou era do mal? O Lagartão era do bem, ele ajudava também lá naquelas naves que ia atacar a nave grande, né? Que eles queriam vencer o inimigo dele, que é a nave grande. Era uma nave pequena, eles deram em 5, 6 naves, certo, que eu me lembro. E tinha que destruir a nave grande. E ele era um cowboy do espaço, que era o Gata, né? Exatamente. E eu levantei aqui que eram personagens, os dois principais, o principal era o cowboy do espaço, o Gata. Exatamente. E era um filme, o Mercenário das Galáxias, de 1980. Você fala que no final, ele tem... Quem é? É a nave maior que ganha? Então, no final, são as naves pequenas, porque, na verdade, esse elo de luta que aconteceu no espaço, o que acontece? Eles conseguiram... nos tiros de programar de explodir aquela máquina grande que era a nave. Certo. E eles conseguiram, só que eles também foram atingidos também pelos tiros. E não foi todos que sobreviveram. O único que escapou foi aquela última, do principal do filme. Depois você dá uma olhada aí. Tá, vou dar. Fala pro pessoal aqui. E é interessante, esse filme é recomendado, muito bom. Pra qualquer idade, né? Qualquer idade. Vocês vão achar na internet ele aí, mas legendado. Pode ser que ache dublado. Que é Mercenário das Galáxias. Então é a dica de hoje do programa do Cacate, né? Exatamente. Dica do Cacate. Bom, e se você quiser mandar sua dica pro Cacate, o Cacate recebe a dica. Eu passo a mensagem pra ele. Pode mandar no e-mail www.sensecast.org/contato. Pode mandar pelas redes sociais, @SigaSens, Twitter, Facebook, Mixcloud, tudo, tudo. Tudo @SigaSens, né, Cacate? Exatamente. E o site www.sensecast.org. Cacate, Cacate preparou pra vocês uma surpresa agora pro final. São duas músicas, são as duas finais, é a saideira. São duas músicas românticas, como foi o programa de hoje. A última, se eu fosse vocês, eu ficava aí, porque é uma surpresa. É uma viagem também, como diz o Cacate. É pra berrar junto de tanto cantar. Exatamente. Então agora é o Hathaway, né, que você falou? Hathaway, anúncio, né? Isso, e a última é pra você arrebentar o gogó de tanto cantar, não é isso, Cacate? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu... Programa do Cacate. Eu. Tati! Opa! Quem essa... não canta essa música no último ponto tá morto por dentro. Ah, já gargalho bom pra cantar, hein? Nossa, mas essa música é demais. Quem não canta ela até o último ponto, quem não canta ela berrando, tá morto por dentro. Até não pode ser. Parece que tem uma vitrola na garganta do cara. Puxa vida, hein? Que gogó, hein? Que garganta, bom? Vamos lá. Pra fechar o programa do Cacate de hoje, então a gente foi de John Secada, Just Another Day, e antes teve o Hathaway com a Emissi, o cantor de Eurodance Hathaway com a Emissi. E a John Secada, Just Another Day, que é do álbum John Secada de 1992. John Secada, que é cubano radicado na Flórida. Exatamente, vamos lá. Então, Cacate, estamos estourados no tempo, tivemos muitas novidades. Agradecemos a todos os ouvintes que nos ouvem e que participam. Participem mais, por favor, o Cacate e eu lemos todas as mensagens. A gente não deixa uma mensagem que for pro programa do Cacate. Todas vão ser lidas, né, Cacate? Exatamente. A gente não deixa um ouvinte sem resposta, né? Exatamente. Bom, então é isso aí, Cacate. Manda um tchau. Opa, tchau a todos aí. Um abraço!